Idade não faz maturidade. E nem tira também. E nem tira. A inveja nas pessoas é mais forte do que um trabalho arriado. Pô, faz bosta. Cada um leva pra si aquilo que quer. O erro das pessoas é engolir aquilo que não deve e não soltar aquilo que deve. A palavra macho machuca mais do que um soco. É a... Olha, eu vou falar bonito agora. É a interligação do corpo com a alma. Olha só. Como é? Como poeta. Agora é a cabeça. Não. Porque até um espírito ruim chega na tua cabeça. Mas um espírito ruim não chega no teu coração. Então tem que existir um equilíbrio. Coração e cabeça. É igual a gente coloca um óculos de cor, daí eu vejo o outro amarelo. É então. E eu não sou, vejo que sou eu que estou vestindo o óculos. É. Que é essas crenças e o preconceito. É. O óculos. Ah. Que na verdade quem é você, não é os outros. Ah, entendi. Claro. Você tá vendo aquilo que tá passando. Mas você não tá vendo aquilo que você tem que ver. Ah. E tanto que a primeira impressão não é a que vale, como você pode levar uma coisa. É assim, ó. Primeiro você tem uma impressão. Aí depois você tem outra. Só que lá na frente, você pode ter outra. Então, foi o que eu disse. Você tem que confiar desconfiando. Você tem que acreditar desacreditando. Você tem que ter a certeza tendo a incerteza. Uma pata na frente e outra pata atrás. A dor da alma é mais forte do que a dor da carne. É se olhar para dentro de cada um. É se aceitar. Ninguém precisa da aceitação de cada um. Ninguém precisa da aceitação de ninguém. Se você é feliz do jeito que você é, independente da forma que seja, sem prejudicar ninguém, desde que você não prejudique ninguém, siga. O que eu tenho para dizer é: ninguém é obrigado a aceitar nada, mas o respeito, ele tem que existir. Quando você respeita a escolha do próximo, tudo se torna mais fácil. Se você chegar na última hora, entregar o teu espírito para Jesus e se arrepender, tu vai no céu. Se fosse tão fácil assim, existe Exu. Se fosse fácil desse jeito, é o que eu tô falando pra tu. Não existe o inferno. Aí fodeu. Você já cagou, você tá querendo ir pro céu? Graças a Deus. Aqui um diálogo com os espíritos, com o Exu Mirim. Qual que é o seu nome, Exu Mirim? Caveirinha. Caveirinha? Caveirinha. Bom, Exu Mirim, você teve vida na Terra desencarnado? Tive. Teve? E você morreu com qual idade? 14 anos. 14 anos? É. O que, que você aprendeu de bom na última encarnação sua? O que, que eu aprendi de bom? É. Não é mais fácil eu falar que eu aprendi de ruim? Pode ser. O que eu aprendi de ruim foi fumar maconha. Foi pegar coisa dos outros. Aí o que eu aprendi de bom foi que eu não devia fazer isso. Claro. Isso foi muito errado o que eu fiz. E eu paguei muito feio por causa disso. Pagou feio? Paguei feio. O que significa pagar feio? A respeito das coisas que fez de errado na Terra? Ai, quando eu passei por lá de carro, me pegaram e queimaram eu vivo. Eita. Me queimaram vivo por causa das coisas que eu fiz. Porque eu gostava muito de fumar maconha. Só que eu nunca tinha um pataco pra pagar maconha. Sim. E aí, por causa da cobrança, me pegaram e me queimaram em volta daqueles negócios redondos, como é que chama? Pneu? É. Eu tava dentro desse negócio e aí eu queimei e eles me botaram fogo. Aí eu fui socorrido quando eu passei pro lado de cá, pelo Caveira. Uhum. Aí o Caveira cuidou de eu, me ensinou, porque eu sofri muito, mas por mais que eu tenha sofrido, eu gostava das coisas que eu fazia. Uhum. E eu não queria passar pro lado da luz, aí ele me ensinou que eu podia ajudar estando na escuridão. Uhum. E aí eu comecei a fazer o estudador pra poder ajudar os outros. Certo. Qual que é a diferença, Caveirinha, entre Exu Mirim e Exu? Exu é um moço velho. Certo, faz sentido. Exu Mirim é uma criança. Tipo só que, só que tem a diferença de Exu Mirim pros fedorentos do outro lado. É. Os fedorentos do outro lado trabalham pra luz. Eles não fumam, não bebem. Eles só comem o doçador. Eu já bebo minha cachaça, já fumo meu cigarro. Na verdade eu gosto de maconha, né? Mas ninguém quer me dar. Então eu fumo cigarro. Claro. Quando você chegou do outro lado, você ficou com saudade do quê? Em termos de sentimentos e pessoas, tirando a maconha. Sentimento e pessoa? Ficou com saudade de alguém? Fiquei. Ah. Eu fiquei com saudade do povo que andava junto comigo, porque a minha do sangue morreu quando eu nasci. E o meu do sangue, ele foi embora, ele não aceitava eu, porque ele falava que não era Deus. Então eu sempre fui guiado pelas encruzas da vida. Uhum. Então as pessoas que andavam junto com eu senti falta, porque por mais que eu tenha feito muita coisa de ruim, elas me ajudavam sempre que eu precisava. Olha. Aí quando eu passei pro lado de cá, eu não sabia que eu tinha passado pro lado de cá. Eu achei que eu só tinha dormido e acordado. Uhum. Aí depois que vieram me explicar que eu tinha dormido e aí eu tinha morrido. Parece que o Caveirinha teve na experiência de vida dessa última encarnação um ensinamento que está nos passando agora, que família não é necessariamente aquele que te recebe na encarnação. É. É isso? Família não é aquele que tá do sangue. Família é aquele que tá do seu lado nas horas boas, nas horas ruins. Aqueles que tentam passar por você o certo e o errado. E que por mais que nós escolhamos as inclusas erradas do nosso caminhar, tenta mostrar que é errado. E mesmo assim apoia aquilo que nós faz. Você parece que entrou nessa vida das drogas, e você fazia coisa errada. Que tipo de coisa errada você fazia? Você roubava? Você fez com a cabeça que sim. Certo. E, mas assim, parece que você não roubava necessariamente para fazer maldade para os outros, mas era uma consequência da sua realidade. Era uma necessidade minha. Uhum. Porque eu não tinha um buraco para ficar. Uhum. E eu não tinha ninguém que me desse pataco para mim poder seguir o meu caminhar. Dinheiro, né? E aí eu precisava de um pataco. Uhum. Para as minhas coisas. E eu entrei na maconha por consequência daqueles que andavam junto com eu. Ah. E não porque eu fui atrás. Só que daí eu fiz, eu gostei e continuei. Certo. Porque me ajudava a esquecer a falta que os outros faziam para eu. Dos meus de sangue. E fazia eu ficar numa realidade fora do normal. Certo. Quando uma pessoa olha para um drogado e já julga-o como um ser do mal, que quer o mal do próximo, você acha que ela não está fazendo uma leitura completa da situação? Eu não entendi. Por exemplo, quando alguém fala assim, porque ele se droga, ele é mal. Você acha que ela está julgando com muita antecipação e não é por tá. aí? Tá, porque quem entra nesse meio, às vezes está procurando um jeito de amenizar uma dor que sente. Sim. Seja por um problema no tabucador, seja por um problema na vida dor. E aí acaba achando esse conforto naquilo que se usa. Porque não sabe outro meio de ter ajuda para poder aliviar a dor que se sente dentro do coração. Então, é assim, antes de você julgar, você tem que procurar entender. Porque ninguém entra nisso porque quer. Entra porque precisa. Mas nem todo mundo entende o precisar, o querer e a confusão que se passa aqui na cabeça. Por que o ser humano se apressa em julgar e dizer o outro é diferente de mim, é meu inimigo, no lugar de se prontificar a ajudar hoje em dia, Caveirinho? Porque é mais fácil, né? É mais fácil apontar o dedo. É mais fácil julgar. É assim, eu conheci você hoje. Sim. Eu tô dizendo como uma pessoa de carne, não eu. Aí, você me passou uma coisa. Mas o que você me passou não foi o que você quis. Foi o que eu quis ver. Então, fica mais fácil eu acreditar naquilo que eu quis ver do que naquilo que você quis me passar. Sim. Tu tá entendendo? Tô entendendo. E esse é o eu, porque, como você diz, a primeira impressão não é a que vale. Ah. Claro. Isso é uma coisa. Por mais que você caminhe com a pessoa lado a lado, você nunca vai conhecer a pessoa totalmente. Você vai conhecer a pessoa aos poucos. É assim, você tem que confiar desconfiando. E não desconfiar totalmente ou confiar totalmente. Uhum. Porque às vezes você acha que você conhece a pessoa, porque às vezes ela te passa a ser uma pessoa boa e ela é uma pessoa ruim. Às vezes ela te passa que é uma pessoa ruim, mas ela é uma pessoa boa. Isso vai da cabeça de cada um. Só que as pessoas não veem isso. Cada um vê aquilo que quer e não aquilo que tem que ver. É isso que acontece. Nossa. Quando o menino diz assim, cada um vê o que quer e não aquilo que tem que ver, a gente pode entender também que você está querendo ensinar a gente que a gente vê no outro aquilo que a gente é. É isso? É muito mais fácil, macho, você apontar o dedo do que você assumir aquilo que tu faz de errado. Ah. Assim, ó. É assim. Você pisou no cocô de cachorro. Então, é um exemplo que eu tô dando pra você. Então é mais fácil você falar que o outro pisou no cocô de cachorro. Encosta aqui. Né? Obrigado. Então é mais fácil você falar que o outro pisou no cocô de cachorro do que foi você. Às vezes as pessoas veem nos outros o erro que tem em si próprio. Assim, vocês falam que vocês dão murro em ponta de faca. Então é mais fácil falar que os outros deu murro em ponta de faca do que você falar que foi você que deu murro na ponta de faca. Sim. Não é? É igual a gente coloca um óculos de cor, daí eu vejo o outro amarelo. É, então. E eu não sou, vejo que sou eu que estou vestindo o óculos. É. Que é essas crenças e o preconceito. É. O óculos. Ah. Que na verdade quem é você, não é os outros. Ah, claro. Você tá vendo aquilo que tá passando. Mas você não tá vendo aquilo que você tem que ver. Sim, claro que sim. Você vai levar embora? Você não pode me dar um? Pode. Ah. Saúde. O quê? Caveirinha. O que que ele falou? Ah, não, tem aqui, ó. O que você falou? Eu não tenho isso, não. Você não tem isso? Eu já morri. A primeira impressão não é a que vale. Não. Explica por que que você falou isso para as pessoas. Para dar a oportunidade ao outro de realmente demonstrar sua essência. É isso? É. Porque assim, às vezes você tá na minha frente. Sim. Aí você faz as coisas nervoso. É. Você faz as coisas nervoso. Aí eu olho pra você e falo assim, nossa, aquele macho lá, ele tá nervoso, ele é assim o tempo todo. E é isso que eu vou levar pra mim. Mas não é isso que acontece. Tu tá entendendo a diferença da primeira impressão que vale? Nossa, é um engano agir assim, né? É feio. E tanto que a primeira impressão não é a que vale, como você pode levar uma coisa. É assim, ó. Primeiro você tem uma impressão. Aí depois você tem outra. Só que lá na frente, você pode ter outra. Então, foi o que eu disse. Você tem que confiar desconfiando. Você tem que acreditar desacreditando. Você tem que ter a certeza tendo a incerteza. Uma pata na frente e outra pata atrás. Aham. Uhum. Bora. Passa aí? Então, o que quer dizer isso? Uma pata na frente e outra atrás? No sentido de ser precavido? Você nunca pode confiar em ninguém, uhum. Seja do sangue ou não, uhum. Porque às vezes até o do sangue pode te decepcionar. Decepcionar? Quando uma pessoa da família, que nem você diz, né, decepciona a gente deve aplicar a mesma ética que você está ensinando, né? Não levar na primeira impressão, porque a pessoa podia estar nervosa. Aquilo que se fala com raiva, uhum. não se deve levar em consideração. Uhum. Porque às vezes a gente fala uma coisa, não porque a gente quer, mas por conta do momento. Aquilo que se ouve de alguém que falou com raiva, não se deve levar em consideração. Claro. É assim, nós tá brigando. Aí tu fala um monte de coisa pra mim. Mas tu falou porque tu tava com raiva. A palavra, macho, machuca mais do que um soco. Porque foi carregada com vibração de ódio. E a pessoa fica magoada. Exatamente. Se sente incompreendida. O erro das pessoas é falar sem pensar. Primeiro tem que se pensar. Pra depois falar. Entendo. Porque quando a gente fala sem pensar, a gente machuca mais do que se tivesse batendo. Olha. Uma palavra não é só uma palavra. Quando você fala alguma coisa com raiva, além de você falar a coisa com raiva, você tá emanando uma energia ruim. Você joga uma coisa em cima das pessoas, que a pessoa fica ruim. Fica se sentindo pesada, fica triste, chora. É um carrego. É um carrego. Às vezes não precisa de um trabalho arriado pra poder fazer um mal pra alguém. Só aqui, ó. Na boca. Só na boca, você já faz mal pra alguém. Só de você desejar. Só de você falar. Nossa. A inveja nas pessoas é mais forte do que um trabalho arriado. O Chumirim ensinou pra gente assim. Não se deve falar sem pensar. Não se deve falar sem pensar. Você ensinou isso pra gente. Que pode ferir muito mais do que a gente quer. Certo. Mas, pelo que eu entendi até agora, você também ensinou uma coisa. Que muitas vezes as pessoas que estão ouvindo ainda não perceberam. Do mesmo jeito que não se deve falar sem pensar, não se deve ouvir sem pensar. É isso? Sim. Porque cada um leva pra si aquilo que quer. O erro das pessoas é engolir aquilo que não deve e não soltar aquilo que deve. Nem tudo que se ouve se guarda. E nem tudo que se fala é verdade. Cada um fala aquilo que quer. E cada um escuta aquilo que quer. Muita gente que pisa no chão pra falar com nós vem pra escutar uma coisa. E quando nós falamos totalmente ao contrário daquilo que a pessoa quer ouvir, a pessoa sai falando mal. Por quê? Porque não ouviu aquilo que queria. E não entende que o que nós fala é aquilo que a pessoa precisa ouvir, não aquilo que ela quer. Porque é muito fácil você chegar num lugar e a pessoa falar aquilo que você quer. Sim. E não aquilo que você precisa. Então a pessoa às vezes se dói por a gente falar a verdade. E não falar a mentira. Porque as pessoas se pegam mais na mentira do que na verdade. Nossa. Porque é mais fácil para todo mundo se pegar na mentira. Esse é o erro de todo mundo. Então agora quem está estudando com a gente, Caveirinha, já não vai fazer isso mais, né? Quando chegar num chão que nem você falou e pisar nesse chão, a pessoa vai primeiro ouvir. Quando ela for falar com a entidade, ela vai pensar antes de falar, né? Você vê muito acontecer de as pessoas virem pedir o que quer no lugar de pedir o que precisa? Como é que fala a grande maioria? Como? A grande maioria. A grande maioria é a maioria. A maioria, né? A maioria das pessoas. A maioria das pessoas pede aquilo que quer, não aquilo que precisa. Porque as... O mal das pessoas é achar que tudo envolve o pataco. Claro. A maioria das pessoas acha que tudo envolve o conforto. O mal das pessoas é achar que todo mundo... Que tudo envolve a beleza. Ou o que os outros falam. Só que o importante de tudo, antes de você conseguir tudo isso, é você estar bem com você mesmo. Porque quando você está bem com você mesmo, você consegue tudo aquilo que você quer. O mal das pessoas é ouvir muito o que os outros falam, ao invés de ouvir o que o coração fala. Porque o que o coração fala, ninguém alcança. É que nem um ditado que tem no mundo de vocês: cabeça vazia, oficina do diabo. Na cabeça, qualquer um entra. No coração, não. Oh, por que que é assim, Chumirim? Por que que na cabeça qualquer um entra e no coração, não? Porque o coração é ligado à alma. E a cabeça é aquilo que os outros escutam. É uma expressão do ego, claro. Antes de chegar no coração, passa pela cabeça. Só que tem coisa que antes de chegar no coração é barrado pela alma. Então o coração é a... Olha, eu vou falar bonito agora. É a interligação do corpo com a alma. Olha só. Agora é a cabeça? Não. Porque até um espírito ruim chega na tua cabeça. Mas um espírito ruim não chega no teu coração. Então tem que existir um equilíbrio. Coração e cabeça. Se a cabeça falar mais alto e o coração falar menos, desequilibra. E o mal das pessoas é isso. É ouvir mais a cabeça do que ouvir o coração. Porque a cabeça enche mais do que o coração. Enche. Enche. Do quê? De pensamento. Ah, sim, claro. Tanto bom quanto ruim. Uhum. E a cabeça é que manda pro coração. E às vezes o coração fica confuso, a cabeça fica confusa e ninguém faz bosta nenhuma. Que assim seja. Coração fica confuso, pô. Claro, claro. Tá entendendo? Sim. Tô entendendo. Então, pra tudo precisa ter um equilíbrio. O equilíbrio do bom, o equilíbrio do ruim. O equilíbrio do certo e o equilíbrio do errado. Um pé na frente e um pé atrás. Ai, como você falou. Certo, claro. Quando a gente aprende que a estima alheia, a consideração dos outros, é importante pra gente ter o que a gente precisa. É verdade ou é mentira? É mentira. É mentira? É mentira, porque você não precisa de ninguém falando pra você o que é certo e o que é errado. E não, a pessoa não justifica a pessoa dizer, mas eu tenho que ouvi-los, porque senão amanhã vai me faltar ou um status melhor na sociedade, ou pataco no meu bolso. Como é que é isso, menino? O menino tá balançando a cabeça aqui, não. Isso daí é a cabeça de cada um. Sim, claro. Porque uma pessoa que tem uma lua avançada sabe o que é certo e o que é errado. Sim. Então, você não. Eu não preciso chegar em você e falar, olha, você tá fazendo o errado ou você tá fazendo o certo. Você sabe o que é certo e o que é errado. Se você tá fazendo, é porque você quer. Porque aquela pessoa que tem a cabeça fraca se deixa levar pelo que os outros falam. Mas quando você tem a cabeça forte, você não se leva por ninguém. Então eu não preciso falar pra você, olha, você tá fazendo certo, olha, você tá fazendo errado. Você sabe o que você tá fazendo. Ninguém é burro. A diferença é que as pessoas se fazem de burra. Mas porque elas querem. Não é porque elas querem, é porque é mais fácil. É mais fácil escutar o que os outros estão falando. É mais fácil ir pela cabeça daqueles que a gente gosta. Só que nem todo mundo que a gente gosta quer o nosso bem. Nossa. E esse é o erro das pessoas. Sim. Acreditar em tudo que os outros dizem. Como diz um vou dizer mais um ditado. Conselho, se fosse bom, a gente vendia e não dava. É. E o que você interpreta nesse ditado aí? Que nem tudo que se diz deve ser seguido. Tá lá, cabeça e coração. Tu entendeu? Tu entendeu? Existe um equilíbrio. Cada um sabe o que é bom e o que é ruim pra si. Não precisa ter o linguajado de ninguém. O cara lá de cima que vocês acreditam, deu uma boca, dois ouvidos e dois olhos. Pra quê? Pra ouvir mais, pra ver mais e pra falar menos. Mal das pessoas que falam demais. Então a boca tem que ficar fechada. Quando as pessoas aprendem a ouvir mais e a ver mais, a boca quase não funciona. E ainda assim faz um grande trabalho. E ainda assim o povo caga. Que isso? O que quer dizer isso? O povo faz bosta. Entendi. Ainda usando o mínimo possível a boca, comete erro. O mal dos outros é ir muito pelo que os outros falam. Ah, entendi. Esse que é o problema de cada um. Claro. E aí, você acha que então, como é que a pessoa vai conseguir o que ela quer se ela não fazer bonito para as pessoas que podem dar ela? Mas é aí que tá, macho. Você não tem que fazer bonito para os outros. Você tem que fazer bonito para você. Porque ninguém ia pagar suas contas. Tá entendendo? Sim. Você tem que se sentir bem com você mesmo. É. Quando você se sente bem com você mesmo, você não precisa ter aprovação e nem o julgamento de ninguém. Oh. A gente... Foi o que eu falei pra essa fêmea aqui. Foi. A gente emana... A gente atrai aquilo que a gente emana. Explica um pouco sobre isso, Mirim. A gente atrai aquilo que a gente emana. Se você emana coisa boa, você vai ter coisa boa. Se você emana coisa ruim, você vai ter coisa ruim. O que eu quero dizer com isso? Se você tá bem com você mesmo, as coisas vão fluir naturalmente. Em prol de você mesmo. Agora, se você anda cabisbaixo, se você tem um sentimento ruim com você mesmo, você só vai atrair coisa ruim. Tudo isso é em conta de um campo vibratório que existe em volta de cada um. A sua energia vai conforme aquilo que você sente. Então, se você está se sentindo triste, a sua energia vai ficar apagada. Agora, se você está se sentindo feliz, você vai irradiar e passar para os outros essa felicidade. E com isso, você vai trazer pessoas felizes para perto de você. O universo trabalha em prol daquilo que cada um emana. Entendeu? Sim. Quando uma pessoa diz assim, Mirim, eu não vou aceitar o conselho dos outros que não estão melhor que eu e querem me aconselhar. O que você fala para essa pessoa, Mirim? Ela deve ou não aceitar o conselho dos outros? Porque se fosse assim aqui, ninguém aceitava o conselho de ninguém, porque não tá ninguém melhor que ninguém. É aí que tá. Tá todo mundo fudido e lascado no mesmo buraco. E foi o que eu disse e repito, conselho se fosse bom, a gente vendia e não dava. Então as pessoas acatam aquilo que elas querem. Tem que admitir que erra também, né? Entendi, igual você falou. É muito fácil você apontar o erro. Dizer, tu não pode me aconselhar. Mas é difícil tu olhar pro seu nariz e dizer, eu errei. E eu tô pagando por isso, porque eu errei. A gente planta... Não, a gente colhe aquilo que a gente planta. Não adianta você querer... Cortar a árvore pela raiz depois que as frutas já tá tudo podre. Claro. Porque aí, se a terra tá podre, e quando você planta de novo, vai nascer uma árvore podre. Cai em nosso pedaço. Então, se você quer colher uma coisa boa, você tem que plantar uma coisa boa. É muito fácil para as pessoas falar assim: ah, eu não sei por que que eu tô pagando por isso, ou por que que eu tô passando por isso. Será que você não sabe? Você tem certeza que você não sabe? Você aceitou ter sido queimado no pneu? Não. Mas você sabia que merecia. Então você foi um caso desses de hipocrisia. Claro. Mas justifique que você era novinho. Eu... não. Então quem entra nas drogas em tenra idade... Idade não faz maturidade. E nem tira também. E nem tira. Às vezes, um fedorento pequeno entende as coisas muito mais do que uma pessoa grande. É o que eu falei pra você, as pessoas aceitam aquilo que elas querem. A pessoa entende aquilo que ela quer. Ninguém é besta. As pessoas se fazem de besta. É diferente. Pra estar ali sendo aceito, pra pertencer a um grupinho. Exatamente aí que tá o erro que eu disse. Você tem que estar bem com você mesmo. Você não tem que estar bem pros outros. Às vezes isso tá te fazendo mal. Mas você continua porque você quer estar no meio de um monte de pessoa só pra se dizer que é aceito. Tu entendeu? E quem tá ouvindo vai perguntar assim: mas menina, eu prefiro pagar esse preço do que viver na solidão. Se o cara que vocês acreditam lá de cima deu livre-arbítrio pra cada um fazer suas escolhas, quem sou eu pra dizer o contrário? É só isso que eu tenho pra dizer. Aqui fica as consequências. Aqui se faz, aqui se paga. E se não paga do lado de vocês, paga do meu lado. E eu posso te dizer pra tu que do meu lado a dor é pior do que a do lado de vocês. Porque do lado de vocês, vocês têm a carne e o espírito. Aí já ajuda a ignorar. Agora do meu lado, você só tem o espírito. A dor é uma só. A dor é uma só. Quando o Mirim diz a dor é uma só, e quem não tá entendendo, explica o que você quer dizer com isso. Que do outro lado a dor é uma só. A dor da alma é mais forte do que a dor da carne. Porque a dor da carne cura. E a dor... Não é que a dor da alma não cura, mas a dor da carne cura mais rápido do que a dor da alma. A dor da alma demora mais. Porque a dor da carne, você pode tomar as coisas que os homens de branco passam. Você pode fazer... Como é que chama aquele negócio? Quando machuca, aí você põe um negócio por cima. Curativo. É, isso aí. Você põe um curativo e com o tempo vai passar. Agora, a dor da alma só cura quando você se arrepende com o coração. Isso. Quando você entende o porquê que você está passando por isso. Quando você aceita o erro que você cometeu. Tá entendendo a diferença? Claro. Da dor do corpo pra dor da alma? Sim. A dor do corpo é fácil. A dor da alma... Não. Menino. Eu digo isso... É isso que eu digo isso... Porque é difícil... Pra cada um admitir que tá errado. O orgulho fala mais alto do que a humildade. Quando você é humilde, as coisas se tornam mais fáceis. Quando você é orgulhoso, tudo se torna mais difícil. Porque você combate com você mesmo um sentimento de renegação daquilo que você sente dentro de você. É a sombra. É a sombra. Que tanto quer ver longe de si, tá mais próximo do que exatamente. Porque imagina. Foi o que eu disse, é mais fácil apontar o dedo do que apontar pra si mesmo e dizer eu errei. Uau. Questão, cadeirinha. Arrepender com o coração cancela a necessidade de corrigir o erro e ressarcir os prejudicados? Será que quando você diz que você se arrependeu com o coração, você realmente está se arrependendo com a verdade ou você está se arrependendo pelo fato daquilo que você está passando? A água bateu na bunda ali, vou me arrepender logo se eu já sair daqui. Exatamente. Então você está querendo dizer que o arrependimento verdadeiro é aquele que você vai atrás de corrigir o erro e ressarcir os prejudicados. Não só isso. Porque as pessoas acham que prejudicado é os outros. Mas o prejudicado é você mesmo. Porque foi o que eu disse, aqui se faz, aqui se paga. Se colhe aquilo que se planta. Então é muito fácil você falar para os outros tudo aquilo de ruim que você está sentindo em relação a outra pessoa. Mas é muito mais difícil você se arrepender daquilo que você disse, daquilo que você sente, daquilo que você aponta quando o erro está em você mesmo. Então, dizer por dizer, todo mundo diz. Agora, dizer porque sentiu, são poucas as pessoas que fazem. A pessoa diz que sentiu, porque foi como você disse, a água bateu no cu. Sim. E não porque ela realmente sentiu. Não mudou intimamente nada. Por dentro tá a mesma coisa feia. Exatamente. Claro. Quando se diz assim, se você pode fazer o que for a tua vida inteira, não importa quanto você errou, quanta gente você prejudicou, e nem o jeito que você investiu o seu tempo, se você chegar na última hora, entregar o teu espírito para Jesus e se arrepender, tu vai pro céu. Se fosse tão fácil assim, não existia Exu, não existia Pombagira, não existia Egum, não existia porra nenhuma, ia todo mundo pro... Nenhum inferno existia, né? Então quer dizer, você caminha assim, cruz inteira da tua vida, é. E aí porque tu chegou num momento de tu partir, tu se arrependeu? E aí entregou a alma a Jesus. Ah, entregou meu cu. E agora... Quer dizer, porque tu se arrependeu, tu não vai pagar por nada daquilo que tu fez. Mas aí vai justificar assim, Jesus morreu dando sangue dele em nosso favor. Eu não tô de bosta alguma. Não tô de tão de porra nenhuma. Se fosse fácil desse jeito... É o que eu tô falando pra tu. Não existe um inferno. Não existe Egum. Não existe um umbral. Como todo mundo diz. Os trabalhadores, a lei, claro. Não adianta tu cagar a vida inteira e chegar no final e dizer que tu se arrependeu. E que cheira a flor. E que cheira a flor. Porque o cheiro da flor cheira a peido. É o que eu disse pra tu. Não adianta tu plantar coisa ruim e aí depois tu querer cortar a árvore achando que vai nascer uma coisa boa. Depois que o fruto tá podre. Depois que o fruto tá podre. Claro. Ninguém, macho, na hora que tava pra mudar de plano, se arrepende de coração. As pessoas se arrependem de desespero. Claro. A vida inteira não tem medo de ir pro inferno. A hora que tá pra morrer, aí o medo bate. Aí fudeu. Você já cagou, você tá querendo ir pro céu? Pro céu, meu cu. Agora, menino. Aqui temos só 14 minutos ainda. Fala um pouco. Já falei demais, eu tô cansado, eu quero falar. Fala um pouco sobre drogas, maturidade e imaturidade. Quanto da droga e do acesso a ela um adolescente é obrigado a continuar vivendo? Ninguém é obrigado a nada. As pessoas seguem aquilo que quer. Do mesmo jeito que tu entra, tu sai. Ninguém influencia ninguém a nada. Tu entrou porque tu quis. E tu sai porque tu quer. Quando você tem a força que vem de dentro, tu consegue entrar da forma que tu consegue sair da forma que tu entrou. Quando você acessa a força interior, você consegue sim sair. Sim. Do mesmo jeito que entrou? Sim. Explica um pouco mais sobre isso. Que força interior é essa, pra quem não entende? É a força. Vou ter que desenhar. É. É bem por aí. A cara que ele fez já falou isso. É a força da alma. Porque o teu espírito não carregou isso. Porque o teu espírito não carregou isso. Como assim? O que aconteceu? Aí tu foi. Tu foi sentar na cadeira da moça? Escalado cima. Eu esqueci também, ele foi assim. Mas não dá nada, moça. De boa. O que eu tava falando? Tá falando. É. Porque foi o que eu disse pra tu: a cabeça é fraca, porque a cabeça vazia é a cabeça do diabo. Oficina do diabo, claro. Às vezes as pessoas acham que é muito mais fácil ter uma coisa que alivia sem pensar no amanhã. Acho que é muito mais fácil ter uma coisa que alivia sem pensar no amanhã. Sim. Porque esse alívio está acumulando ali. Um vício. Uma viciação. Muita gente fala, macho. De sentido, sabe? Que o amanhã. Eu não queria falar isso mesmo. Que o amanhã a Deus pertence. Isso. Mas o amanhã não pertence a Deus. O amanhã pertence a você. Porque foi o que eu disse. Você colhe aquilo que você planta. É o que você fez hoje no amanhã. É feito do que você fez hoje. Claro. Entendi. Vocês são fracos pra bebida. Se vocês bebem, amanhã vocês estão como? Nossa. De ressaca. Se vocês bebem muito, além da conta daquilo que vocês aguentam. Ressaca. Então amanhã é consequência do quê? Ah. É consequência do que você fez hoje. Sim. Tá entendendo? Então você tem que pensar na amanhã. Você não tá falando umas coisas. Como que eu vou estar amanhã? Mal. Então você tem que pensar antes de fazer. O mal, o erro, é que as pessoas fazem sem pensar. Aí depois que cagou, aí vem se arrepender. Mas aí já é tarde, porque a bosta já tá feita. Aí quer dar descarga, mas não adianta mais. Porque já entupiu a privada. Eita. Tu tá entendendo? É mais embaixo o buraco. Se a vida fosse tão fácil, vocês não estavam aqui. Isso aqui não existia. Certo. Tu entendeu? Sim. Menino, você tá explicando uma coisa que é sutil. Vamos ver se o pessoal entendeu isso também. E você me disse, é isso mesmo que você queria explicar. Que a pessoa fala assim, é difícil, mas é porque ela não tá usando nem a alma nem o coração. Porque ela tem essa força interior. E fica se vendendo ali pra cabeça dela. É difícil porque é mais fácil acreditar no errado do que acreditar no fácil. Corrigindo. É mais fácil acreditar no errado do que acreditar no certo. Tá entendendo? Sim. Ah, porque é mais fácil, claro. E continua ali. E continua ali. Então como é que sai? Aí você já falou, acessa a força interior, coloque isso em ação e neutraliza a mente que diz que é bom e vai dar tudo certo no final, porque não vai. É assim, você tem um capeta e você tem um anjo. Em cada ombro, você tá apontando pros ombros do médium, né? O capeta sempre vai falar mais alto. Porque tá em sintonia com a mente da pessoa. E o anjinho com o coração. Nem todo mundo escuta o coração. Mas não porque não quer. Porque é mais fácil. Qual que é o papel da família numa situação dessa, menino? Dos amigos. Todo aquele de sangue que você carrega, você tem uma missão. Nem sempre, ou na maioria das vezes, essa missão não é boa. Alguma coisa de ruim, tu fez. Porque se tu parar pra pensar, tu se dá pior com a família do que com os amigos. Nossa, realmente. Só que isso é o interior de cada um. A palavra perdão deveria existir primeiro do que todas as outras. Palavra perdão deve... deveria existir primeiro do que todas as outras. Por que você diz isso, Xumirim? Porque assim, ó, às vezes tu tem um desentendimento com aquele do sangue que te ajudou a vir ao mundo. Como é que chama? Pai, mãe. O macho. Pai. Pai. Isso. E aí tu não quer perdoar? Tu não quer aceitar. O mal das pessoas é querer colocar na cabeça dos outros aquilo que acha que é certo e que é errado. Você tem a sua verdade, eu tenho a minha. A sua verdade é diferente da minha verdade. E eu quero que a minha sirva pra você. Exatamente. É isso. Exatamente. A sua verdade é a sua verdade, a minha verdade é a minha verdade. É. A pessoa justifica, mas ninguém é obrigado a aceitar nada. Porque é o livre-arbítrio de cada um. Porém, o respeito tem que se existir. Não é porque tu é mais velho do que eu que tu é o dono da razão e tu é o dono do mundo. Tá entendendo? A tua cabeça é diferente da minha. E as pessoas acham que por ser mais velha, por ter vivido por mais coisa que eu, porque sou mais novo, sabe mais do que eu. Só que cada um tem uma estrada. E nenhuma estrada é igual. Ninguém pode impor nada. Eu quero que você seja isso, eu quero que você faça isso. Porque é a escolha de cada um. Sim. Foi o que eu disse. Se o cara lá de cima que vocês acreditam deu livre-arbítrio pra cada um fazer suas escolhas, quem sou eu pra me intrometer? Se eu não posso me intrometer, você também não pode. Nossa. A cabeça é de cada um. A escolha é de cada um. E o respeito deve existir. Claro. Mirim, quando a pessoa justifica assim, dizendo assim, não, mas eu quero que você pense igual eu porque eu te amo e quero o melhor pra você. O que, que essa pessoa deve pensar? Que não é bem por aí, né? Isso eu já mando tomar no cu. Por quê? Porque a partir do momento que você gosta de uma pessoa... Deixa ela livre, pô. Você vai apoiar aquilo que faz a pessoa ser feliz. Uhum. Às vezes o que me faz feliz não te faz feliz. Certo. Mas se você gosta de mim, por mais que você não aceite, você vai respeitar a minha escolha. Tá lá se caso a sua escolha te derrubar, eu vou estar lá pra te ajudar. Porque às vezes a gente precisa cair pra poder aprender. Sim. Porque se o mundo fosse flor, ninguém tava aqui. Certo. Tu entendeu? Nossa. Claro que sim. Que assim seja. Menina, a gente tá aqui já nos 3 minutos finais. Pedi a você aí uma mensagem final. Se uma pessoa chegou até aqui nesse diálogo e pergunta assim, nossa, esse diálogo nem falou muito do que é a Mirim, da vida de Mirim. Você não veio hoje para falar sobre isso, né? Você veio para falar não. O que foi falado. O que me foi permitido falar. Olha. Então, é para a pessoa se contentar, às vezes isso é pouco. Não é se contentar. Eu vou dizer o que eu quis passar. É se olhar pra dentro de cada um. É se aceitar. Ninguém precisa da aceitação de cada um. Ninguém precisa da aceitação de ninguém. Se você é feliz do jeito que você é, independente da forma que seja, sem prejudicar ninguém. Desde que você não prejudique ninguém, siga. O que eu tenho para dizer é: ninguém é obrigado a aceitar nada. Mas o respeito, ele tem que existir. Quando você respeita a escolha do próximo, tudo se torna mais fácil. Então, e aí você também, lembrando o que você falou antes, cuidar para não falar sem pensar. Sim. E nem ouvir sem pensar. O que ambos prejudica igualmente, é isso? Exatamente. A gente ouve. E às vezes a gente absorve aquilo que não tem que absorver. Não. É aquilo que a gente tem que mandar embora. A gente não manda. Uhum. Só que a partir do momento que você absorve tudo aquilo que não é bom pra tu, te faz mal. Só que volta de uma forma ruim. Uhum. Seja numa doença, seja numa dor aqui, seja numa dor aqui. E aí você vai no homem de branco, e aí não consegue identificar o que que é. Porque é espiritual. Porque é, não é porque é espiritual, é porque é uma coisa interna sua. Tá no emocional ali. Exatamente. Tu entendeu? Sim. Travou ali o fluxo da energia. Porque o mal das pessoas é soltar aquilo que não deve e guardar aquilo que não deve. Você tem que falar aquilo que você tem que falar. E você tem que guardar aquilo que você tem que guardar. E não misturar do jeito que as pessoas misturam. É tudo ao contrário. O que tem que soltar, ninguém solta. E o que tem que guardar, porra nenhuma guarda. Tô errado, Exu? Não. Tá entendendo? Olha eu aqui de novo. Abre seu tranca-ruas. Que assim seja, menino. Claro, Exu Mirim, Exu Mirim, amor do bar. Chegou a hora de nós ir embora, né? Eu sei que foi isso que tu quis ver e chamar, né? Eu não. Não? Termine, fica à vontade. Não, terminamos aqui já, seu trânsito. Finalizou, deu a mensagem final. Só talvez uma última coisa, menino. Que você, para lembrar as pessoas que você falou. Eu vejo o que eu sou, não o que a pessoa é. É isso? Cada um tem que aceitar o jeito que cada um é. Cada um tem que aceitar o jeito que cada um é. Foi o que eu disse. Aceitar, ninguém é obrigado a aceitar nada. Mas o respeito tem que ter. Porque a partir do momento que você respeita, a implicância não existe. Olha aí. Eu não concordo do jeito que você é, mas eu respeito. Olha aí. Lembrando da Maria Padilha do Cruzeiro das Almas. Gostar é um direito. Respeitar é um dever. Simples assim. Simples assim, que todo mundo faz uma tempestade dentro de um copo d'água. Se todo mundo pensasse dessa forma, macho, o mundo seria melhor e vocês não passavam pelas bostas que vocês passam. Que gostar é um direito. Tô errado, Exu. Que respeitar é um dever. É um dever. Que assim. Claro, Edson. Muito obrigado por esse tempo e esse estudo consigo. Eu que agradeço. Agora eu posso voltar a fumar e beber. Ou eu já tenho que ir embora? Não, fica à vontade. Graças. Quando você respeita a escolha do próximo, tudo se torna mais fácil. Se você chegar na última hora, entregar o teu espírito pra Jesus e se arrepender, tu vai pro céu. Se fosse tão fácil assim, não existia Exu. Se fosse fácil desse jeito, é o que eu tô falando pra tu. Não existia o inferno. Aí fudeu. Você já cagou, você tá querendo ir pro céu? Idade não faz maturidade. E nem tira também. E nem tira. A inveja nas pessoas é mais forte do que um trabalho arriado. Pô, faz bosta. Cada um leva pra si aquilo que quer. O erro das pessoas é engolir aquilo que não deve e não soltar aquilo que deve. A palavra macho machuca mais do que um soco. É a... Olha, eu vou falar bonito agora. É a interligação do corpo com a alma. Olha só. Como é? Um poeta.